Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, off with their heads! Aqui é o JP e me traga um foie gras quem vier aqui pros Estados Unidos. Aqui é Eduardo Spor e cabeças vão rolar nesse Nerdcast. Aqui é o Tucano e a França não precisa de juízes, precisa de mais guilhotinas. Aqui é Ivan Mizanzuki e xingar em francês é como limpar a bunda com seda. Aqui é Blue Hand e vive o boato de justiça. Eu sou Yazagal, Lipe Roqueia. Ah, não, cara. Arlecuda e Jovem Nerd. Ah, tu queria? Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast de história. Dessa vez, vamos finalizar o que a gente começou no Nerdcast de Napoleão, que na verdade acontece depois, né? Não, é o prequel. É o prequel. Prequel. Esse é o prequel do Nerdcast de Napoleão. Peraí. Prequel. Foi muito bom. Quer dizer também o prequel. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos não. Nós vamos para Black Friday Nerd Store. O patrão ficou maluco. Legal, é isso aí. A primeira Black Friday da Nerdstore. A primeira e real e verdadeira Black Friday da Nerdstore. Mas aí tem um negócio. A gente começou mais cedo a Black Friday. A gente deu uma trapaceada. Uma esticada na Black Friday. Vamos dar trapaça com o corrente? Não sei. Na quarta-feira anunciando no Nerd Office. Que a gente queria anunciar no Nerd Office. E por conta disso já tem muita coisa que acabou. Então... corre lá, porque hoje, sexta-feira, é o último dia. Último dia desses descontos que a gente armou aí pras camisetas. Tem camiseta com 20%, tem camiseta com 30%, tem camiseta com 65%, tem camiseta com 80%, tem camiseta sendo vendida de R$9,90, mas essas eu acho que hoje eu já acabaram. Mas tem de R$19,90, tem de R$29,90, tem de R$39,90 e tem, puta, cara, tem livro. O livro Independência ou Mortos tava R$29,90. Nossa! Cara, é um puta desconto. Não tem o dobro pela metade do preço. Nosso preço de camisa lançamento é sempre R$59,90. Exatamente. Então todas as camisas... não aumentamos o preço. Não, exatamente. Não tem essa trapaça. Então corre na Net Store. Se você está ouvindo sábado, já era. Sinto muito. Mas se você está ouvindo esse programa sexta-feira, parabéns. É esse o dia certo de ouvir o Nerdcast, porque os anúncios estão fresquinhos. E você ainda tem tempo de entrar, correr e garantir o Natal de toda a família. Com preço de uma camiseta lançamento na Store, porque tem a qualidade. Exato. Dos produtos da Store, você compra, sei lá, maluco, 6 camisas. Exatamente. É isso que tá acontecendo. É a Black Friday da Nerd Store! E Azaghal, este programa, é claro que esse programa, eu vi muita gente adivinhando que esse programa ia existir, porque faz todo sentido com o nosso Nerdcast de história. Nós estamos falando aqui da Revolução Francesa, que é o cenário de Assassin's Creed Unity. Eu adoro patrocinadores relevantes com o tema. Não é? Olha, não, que é coisa delícia. Genial. É? Nós fomos fazer o Nerdcast de história, que todos adoram. Exatamente. Com aquele time caprichado de Nerdcasters. Exato. Falando de Revolução Francesa e patrocinando pelo jogo Assassino Clever Unity. Ah, muito bom, cara, muito bom. Você já deve ter visto lá o nosso Nerd Player. Se você não viu, tem link aí no post, a gente jogando com 4 jogadores, cara. Como é que foi? Era o Le Noob Brotherhood. Brotherhood tá errado, né? Devia ser, Le Fraternité, Noob... né? Hã? Devia ser Fraternité. Le Noob Fraternité. Cara, mas é muito bom. Nós, com o pessoal da MRG, jogamos. É muito divertido jogar em grupo. Seria mais divertido se o nosso grupo fosse realmente bom. A gente conseguisse matar os caras no stealth total. Mas mesmo assim, mesmo sendo essa galhofa toda, foi muito divertido jogar em co-op. É, com free roaming, podendo andar pela Paris inteira, que é o maior mapa que os caras já fizeram, o maior Assassin's Creed de todos. Uma experiência única agora na Next Gen. Muito maneira. Com a Paris brutal, revolucionária, com gente na rua, com guilhotina caindo. Você tem a impressão que tem milhares de pessoas na rua. Eu não sei se tem, chega a ter milhares, mas tem muita gente. Acho que é a maior quantidade de multidão, bonecos, né? E aglomeração de pessoas. E isso é muito legal, porque encaixou muito com o tema das ruas movimentadas e bagunçadas da Revolução Francesa, né? Então você vai jogar da queda da Bastilha até a execução do rei Luís XVI, muito maneiro, podendo customizar o seu personagem com cores, roupas diferentes e tal. As roupas também dão upgrades, melhorias de saúde, de força, de destreza, etc. É muito maneiro combinar os tipos de roupa. Muito bom, vai lá, fazer o seu mestre assassino em Xbox One no Assassin's Creed Unity. Sabe o que é mais legal? Ah. Que depois de ouvir esse Nerdcast, o cara vai poder jogar sabendo tudo que tá acontecendo. É, muito mais legal. Aí, obrigado, Ubisoft. E muito bem, Azaghal, estão abertas as inscrições para o vestibular 2015 do Unisal. Olha aí. Mas atenção, você que quer se destacar, principalmente nas áreas de ciências exatas, engenharias, tecnologia, você tem que fazer o vestibular da Unisal. Os caras têm uma estrutura diferenciada e uma parceria do Unisal com o LASPAL, Harvard, para formação de professores, Azaghal. O Unisal está presente na cidade americana, Campinas, Lorena e São Paulo. Atenção para você se inscrever no vestibular. É só você entrar em unisal.br/vestibular. Muito fácil. Pode também ir na página do Facebook /Unisal e no Twitter @Unisal. Todos os links aí no post para você se inscrever e ser feliz. Excelente. Se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 16 minutos e Jesus Latenica. Calma, Jovem Nerd, que falta um último recado. Ah, esse é bem legal. E é uma galera... Não que os outros não tenham sido. Não. Sim, mas esse é legal. Esse é um recado que muita gente vem perguntando. Exato, por isso, exatamente. Então não é um recado, é na verdade um esclarecimento. Exato. Eu não dou resposta, não é porque eu não devo resposta. Mas é um esclarecimento. Muita gente veio perguntando, Jovem Nerd Azaghal, vocês vão na Comic Con Experience? Sim, vão, vocês vão. Vocês vão estar lá, por favor? Ou não vão. Como é que vai ser? E sim, nós já, nós vamos na Comic Con Experience. Estaremos lá no sábado, uh-huh, às 19h30, no palco principal, com os caras do Omelete. Olha aí, vai ser um crossover histórico de Jovem Nerd e Omelete. É, isso aí. E quem está levando o Jovem Nerd na Comic Con Experience, uh-huh, é o nosso querido Submarino. Oh, salva de palmas para o Submarino. Salva de palmas. O Submarino que traz sempre tantas promoções. Exatamente. Aqui para vocês. O Submarino que fez Ultimate Robot Combat na Campus Party. Desse ano. Cara, foi irado. Esse Marino. O Marino é cool, cara. Ele faz coisas cool. E é um parceiro. Legal. Pode dizer que é um parceiro de verdade. É um parceiro. Ele tá com a gente sempre e está levando. Eu vou levar o Jovem Nerd na Comic Con Experience. Então nós estaremos lá, graças ao Submarino, com nossos amigos do Omelete. Sim. Participando desse evento. Olha que aí. Agora tem grandes nomes. Exato. Pô, cara, tá maneiro. Tá maneiro. Porque eu falei. Ah, Comic Con vai dar certo? Eu falei, pra dar certo, Tem que ter atrações internacionais de peso. Exato. Porque senão é só um evento. Mas quando você traz atrações internacionais de peso, você faz a diferença, Jovem. É um puto evento. A diferença. E aí, eu fiquei sabendo, conversando com o Forlani, que eles tinham já algumas atrações confirmadas, uh-huh, mas que por coisas dos estúdios e policies e não sei o que lá, eles não podiam divulgar. Que devia ser um desespero do caralho. Olha a pessoa, cara. Então, eles vão ter aí o Jason Momoa, por exemplo. Olha aí o Khal Drogo, que é o Khal Drogo, que vai ser o Aquaman e que infelizmente foi o Conan. Sim. Né? Mas ele é um cara que né? Tá aí. Ah, foda. O cara é maneiro. Não, vai ter o Armitage. Que é o Thorin. O Thorin Oakenshield. E vai estar na Comic Con para assistir a pré-estreia do terceiro Hobbit. Cara, isso é um evento... Puta, fiquei até arrepiado. Isso é um evento foda. Vai estar lá também o Sean Austin e outros nomes internacionais, muito cara. Maneiro, então, com esse gabaritalho no seu primeiro ano... Pô, o primeiro ano é o mais difícil, cara. Leva-se a crer que vai ser um puta evento. E nós estamos muito felizes de fazer parte. A Comic Con Experience vai acontecer acontecer semana que vem, atenção, do dia 4 ao dia 7 de dezembro. Isso. No Expo Imigrante. Expo Imigrante, que agora é São Paulo Expo. Exato. Mas se você entrar no site da Comic Con Experience... Vai achar, né? É muito mais simples. Vai ver. Principalmente que você tem que garantir a sua entrada lá. Exatamente. Olha, o nosso painel vai ser sábado, dia 6. Isso. Às 7h30 da noite. Atenção, não perca. Nós, junto com o Omelete, falando um monte de nerdice lá, cara. Graças ao Submarino. Graças ao nosso querido Submarino. A gente se vê lá. Muitos e-mails e recados sobre o último Nerdcast, principalmente sobre... O tuitaço que abalou o Jurandir Filho, que a galera ficou sacaneando a semana inteira, que acabou quebrando meu Twitter também, porque todo mundo me mencionava junto com os twitters do Jurandir Filho. Mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena a alma, nada vale, qualquer, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas olha só, a hashtag chupa meu e-mail Jurandir foi tuitada mais de 1.500 vezes em 4 dias, cara. Bom, um bom resultado, eu acho. Foi bonito, cara. É, teve outras variações, né, claro, mas... Eu vou ler alguns aqui. Ah. Alguns eu falei que ia ler, né? Parabenizar essa força que atacou não só o Twitter, como também o Instagram do Jurandir. Giordano Lima. Tô achando que o Jurandir Filho prefere que a comunicação seja feita via carta de correio. Ha, ha, ha. Chupa meu e-mail, Jurandir. Temos também o Fael Cabral. Jurandir Filho, chupa meu e-mail, Jurandir. Se não fosse a leitura de e-mails, eu não ia saber que o Azaghal está sempre certo. Toma essa, Jurandir. William Cardoso. Jurandir Filho, chupa meu e-mail, Jurandir. 8, meu e-mail, igual... Ele fez um falo com caracteres. Pênis. Ok, ok. Rafael Fragali. Jurandir Filho, chupa meu e-mail, Jurandir. Dá uma bitoca nesse meu e-mail. Excelente, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado por essa demonstração. Demonstração de compromisso e amor pela zoeira. Um abraço aí pro Jurandir. Querido Jurandir. Nerds, cacete de agulha e do ano sangue, essa semana salvando vidas. Agradeço a Bruno Martins, Davi Oliveira, Eduardo Martins, o Grupo Integração Universitária. Valeu, adoro quando vai grupo. Gisrael Barbosa, Luiz Roberto Mendes, Luísa Pérez, Matheus Wachowski. Wachowski? Matheus Carolino, Monique Miranda, Pedro Leandro, Roger Goulart e Thiago Frias. Muito obrigado por salvar vidas essa semana, seus nerds. Temos também os nerds do Scalpo Solidário. Ou como diz a Fernanda Lima, as nerdas. A Fernanda, as nerdas, Ana Carolina Ruber, Daiane Silveira, Igor Murta, Isadora Tisted, Juliana Ribeiro, Luciano Araújo, Luiz Roberto Mendes, olha o recorde de homens do ano cabelo, Michele Turelia, Paula Furtado, Sérgio Lucas aí, e o sobrinho do Juliano Leitão. Olha aí. A gente não tem nome, né? Doaram cabelos essa semana, muito obrigado, muito, né? Arte dos fãs. Temos um Ozob irado pelo Gustavo Maciel, maneiríssimo. Caraca, ficou foda. Ficou bizarro, mas ficou foda. Temos também o Tondin pelo Guilherme Matt. Tondin, personagem da Lenda de Rofgan, muito bom. E temos mais um Ozob, dessa vez do Sandro Orro. Muito bom. Muito maneiro também, muito obrigado pelas artes. Excelente. Marcos Harano Júnior, engenheiro civil, 21 anos, São Paulo, SP. Mais um ótimo Nerdcast. Quando você estava no assunto de Santos, a Bárbara esqueceu, e não errou, sobre o principal causador dos prédios tombados da cidade. Com certeza, fundações melhores calculadas, maiores e mais profundas, e prédios uniformes mitigariam o efeito de recalque, o que é basicamente o que acontece quando as edificações afundam, e não quando alguém tem inveja deles. Mas o diferencial dessa terra maravilhosa aqui é Santos, é o seu solo. De baixo pra cima, uma camada considerável de areia, até que competente para resistir esforços. Aquela areia de Santos é sinistra, existe muita de tênis, coisa. Mano. E embaixo, uma argila mole, altamente compressível. Olha, argila, a culpa é da argila, mano. Ou seja, de nada adianta apoiar um prédio em algo firme se embaixo temos um soufflé que vai expulsar o ar de suas bolhas assim que comprimido, achatando e recalcando. Por isso a senhora Tucano mandou muito bem ao dizer que antigamente as coisas eram roots, principalmente na análise do solo. Logo, o projeto saía de um jeito, mas a realidade era totalmente outra. O papel do engenheiro quando se fala de solo não é ser exato, e sim examiná-lo e magicamente prever o comportamento de um composto orgânico milenar em constantes mudanças. Adaptar o desconhecido para algum método matemático. É isso, basicamente. Cara eufórico pela engenharia. Ele gostou da parada. Realmente, em Santos, tem um desafio para os engenheiros. Luiz Gustavo, 24 anos, estudante de engenharia civil, Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi estagiário de uma empresa de construção civil que prestava serviço para o governo federal para a realização do Minha Casa Minha Vida. Olha aí. Assim, houve um empreendimento dentro de um aglomerado com uma certa reputação violenta. Digamos, o tráfico de drogas na região corre solta e o choque de facções sempre acontece. Ok, era um lugar barra pesado, o famoso barra pesado. Até que um dia, segunda-feira, esse dia maravilhoso, tava todo mundo tranquilo, já que a obra estava quase para ser entregue, eu entro em um apartamento para fazer a verificação se estava tudo ok e me deparo com paredes, chão e teto da sala completamente encharcados de sangue. Meu Deus! Saí correndo dali, lógico, e fui contar pro meu chefe. E ao chegar, lá estava ele e o segurança conversando. E o segurança conta que no fim de semana, os traficantes locais entraram nas dependências da obra com um boi vivo. Mataram um animal na sala ensanguentada, claro. Meu Deus! E fizeram um churrasco no canteiro da obra da Dilma. Meu Deus do céu, cara. Ele, o segurança, não pôde fazer nada. Pô, vai fazer o quê? O segurança, coitado, segurança de obra contra traficantes... churrasqueiros. Caraca, maluco. Como se diz, canteiro de obra é o inferno na terra. Tudo pode acontecer. Porra, eu achava demais você pegar um apartamento que foi usado como banheiro do peão de obra. O apartamento foi usado como matadouro de churrasco de traficante. Caraca, que caralho, cara. É bom. Imagina a faxina desse. Puta que pariu. Entender que é complicado, é tipo um Game of Thrones, tem muita gente, é muita tipo coisa acontecendo. Thrones, é tipo um Que Rei Sou Eu. É, Que Rei Sou Eu, a novela brasileira que homenageou a Revolução Francesa. Pode crer. Vamos tentar evitar aquela coisa da decoreba da escola. Ah, a França é dividida em três estados, clero, nobreza e o povo, o terceiro estado. Isso é muito chato, né? Ah, opa, quando é que a gente faz aqui parada decoreba de escola, cara? A gente só dá visão maluca das coisas. Exato. Mas vamos lá, a gente sempre começa criando o background. Olha, não é pra falar que era dividido em três estados, mas era. Então é isso aí. E o povo, o terceiro estado, como sempre, era 97% da população. Uma parada que falar é que, assim, o povo não era exatamente o povo, né? Sim, é todo o resto, né? Que não era... É o resto. O resto. Era o povo, sim, né? Sim, burguesia. E tinha muita gente com grana, na verdade, com mais grana, inclusive, que os nobres, né? No povo, né? Era o novo rico. Novo rico. Como é que chama o pessoal do que mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro? É emergente. Emergente é povo também. Cheio de emergente. Não quer ser, mas é. Emergente não quer o jornal dele com o caderno da Zona Norte, não. Emergente quer caderno da Barra da Tijuca. Nem da Zona Leste. Não quer. Nem da Zona Oeste, né? Não sou Zona Oeste, sou Barra. Esses aí também estão na Revolução. De fato, apesar de ter muita gente que estava aí no terceiro estado ter grana, existia um abismo social muito claro na França, entre a aristocracia, os nobres e tal, e o resto da galera, né? Palácio de Versalhes lá, aquele mundo, cara. Aquele mundo pra uma família. Eu acho que é mais do que muito claro, eu acho que é claríssimo, né, cara? A galera gosta de dicas de viagem, né? Quando a galera for visitar Versalhes da próxima vez... Vai na primavera, a primeira dica de viagem. Tu vai no inverno, é uma desolação, cara. Jardins que vão até o horizonte em Versalhes, em contrapartida a gente tinha a questão fiscal, os impostos só incidiam sobre o terceiro estado, vamos lembrar isso, o povo. Camponeses, cara, a gente fala de imposto hoje em dia, na época, a gente estima que 80% da renda dos camponeses era de impostos. 90% é só para os caras comprarem o pão, meu irmão. Então daí tu vê a parada, né, cara? Sabe o que é engraçado? Porque o que tinha muito na França naquela época, é a mesma coisa que tem muito no Brasil hoje. É muita gente mamando no governo governo, cara. Esse é o princípio da coisa. Tinha mais gente mamando no governo do que o governo era capaz de sustentar. Voltando a falar de Versalhes, é uma coisa também que é difícil de hoje em dia a gente ter a noção, mas aquele corredor que é só de espelhos... Salão de espelhos. É, cada espelho daquele é o preço de um palácio, o preço de um castelo, porque espelho era raro e muito caro na época, né? É surreal. Outro dia eu tava pensando nisso. Quem vai à França tem que ir no Palácio Versalhes ali, perto de Paris. Não, necessariamente. Ah, mas porra, monumento histórico, porra. Jovem Nerd, você já foi na França. Quantas vezes você foi no Palácio Versalhes? Eu não fui, mas... Tem que ir! Tem que ir! Então cala a boca! Então cala a boca e vai! Fui. Então cala a boca e vai! Eu fiquei falando, porra, devia ter ido. Tá, teu jeito e vai. Cara, tá lá, aproveita e vai. Então devia ter ido. Eu devia ter ido. Então não venha falar que tem que ir. Por isso que eu tô falando que tem que ir. Não tem que ir. O Azaghal foi no Palácio de Versalhes quando o jardim tava seco. E aí ele achou a merda. Olha só, eu já fui... Também, né? Eu tenho a minha máxima que é... Quem já viu um palácio, já viu todos. Eu já vi um monte... Eu sou um cara que vive a vida, já vi um monte de palácio. Você vai na França, você tem que comer um entrecôte. Tá bom. Isso okay. Você tem que fazer. Mais do que ir no Palácio de Versalhes. Entrecôte é muito bom. Você bota lá, entrecôte, Palácio de Versalhes, entrecôte ganha, na hora. Tem que escolher entre um e outro. Ah, você escolheu. Você comeu entrecôte ou foi no Palácio de Versalhes. Vocês aí, vocês falaram, ah, não vamos no palácio, não. Aí foram depois, quando eu não tava. Em 1788 já estava rolando umas revoltas populares que não era nada a ver com a Revolução Francesa. No inverno de 88, cara, os camponeses já estavam invadindo depósitos e coisa assim para roubar, cara, comida. Porque já estava rolando essa... Não era uma revolução, um ensaio de revolta popular por causa da fome. A insatisfação... A insatisfação já vinha muito antes, né? Não é nem um ano antes. A insatisfação é bem anterior. Não, terceiro estado. Mas, você teve em 87 1777, você tem também a revolta dos notáveis, né? Que os dois primeiros estados tentam fazer também uma revolta ali qualquer, assim, mas é do parte de começarem a pagar impostos, eles se recusam, mas o próprio governo francês já tá tentando fazer medidas para ajudar o terceiro estado e não dá certo. E conta aí que tá acontecendo um monte de revolta e revoluções pela Europa, sem contar os Estados Unidos, tudo isso vai inflamando o povo, né? É que tá, não é o povo mesmo, porque assim, disse que a miséria em si não faz revolução. Que o povo, quanto mais miserável... Mais menos, frágil, né? Filho? É, mais frágil é. Na verdade, a Revolução e essa influência de independência americana e de países que já existia a monarquia constitucional, como a Inglaterra, não é da camada mais popular, né? Era uma camada mais intelectual. Eu diria que era uma camada mais economicamente atingida pela situação do momento. A gente tem que colocar o seguinte. Primeiro, a França viveu um período anterior de esplendor na época de Luís XIV. Luís XIV teve um reinado giga. Foi ele que construiu o Palácio de Versalhes. Exatamente. Teve um reinado giga, né? E quem assumiu foi o bisneto dele, que foi Luís XV. Quando Luís XIV morreu, Luís XV... Molequinho, 5 anos. Tinha 5 anos de idade. E já falei isso aqui algumas vezes. Sempre que assume uma criança, depois vem merda, né? Pelo capítulo. Aí Luís XV foi um rei de merda, cara. Ele é conhecido como um eterno adolescente. Ele também teve um reinado longo e ele era extremamente vaidoso, ele era explosivo, né? Ele não tinha uma cabeça organizacional que o bisavô dele tinha. Ele não tinha preparação pra isso. Essa galera que foi regente do Luís XV não preparou ele pra ser um rei. Então o que que aconteceu? Luís XV se meteu numa porrada de merda. A situação na América fudeu a França, cara. A nossa percepção é que a América foi colonizada pelos ingleses, né? Só que o território francês era muito maior que o território inglês. Defender aquela merda toda era um custo, porra, desgraçado, né? Tanto é que anos e anos mais tarde eles foram perdendo posses, perdendo terra, anos e anos mais tarde Napoleão quase que deu a Lusiânia, o resto do território francês para os Estados Unidos, né? Vendeu para uma migalha lá, que era só para se desfazer daquela parada mesmo. Sim. E gastava muita grana também ajudando os americanos na guerra de independência. Isso foi um outro tiro no pé, porque eles ajudaram os Estados Unidos, né, a se livrar de uma situação de política antiga e se tornar um lugar independente, enquanto eles mesmos tinham colônias pra tudo quanto era lado. Não. E o que, que a galera dessas colônias pensaram? Pô, os caras estão ajudando os caras lá e a gente tá na merda aqui. E aí começaram a ter mais problemas ainda pra controlar os territórios deles pelo resto do mundo, como no Caribe, que era muito importante, na Ásia, na África, tudo isso, né, ficou mais caro de se controlar. Pra piorar, eles tiveram a marinha dele, a parte naval, detonada pela Inglaterra. E o que encareceu muito o transporte de mercadoria dessas colônias pra França. E a parte de comida, né? Ficou muito mais custosa e muito menor o fluxo de produtos vindo dessa colônia pra França. Uma população na França crescente. Se você pegar do período, sei lá, num intervalo de 10, 15 anos, pra até quando foi a Revolução Francesa mesmo, a população francesa deve ter crescido uns 10 milhões de cabeças nesse período. Não, as condições de vida da cidade estão melhorando. E já era uma população muito maior que, por exemplo, da Inglaterra, como a gente falou na Guerra dos 100 Anos. Exatamente, muito maior. Então está crescendo a população e está diminuindo os produtos que estão vindo para lá para manter essa galera. Então a merda já vinha de uns 25 anos antes da Revolução Francesa. O custo de vida para o terceiro estado foi aumentando. Então a galera mais pobre estava ficando cada vez mais apertada. Foi aumentando. Nisso você tem aí no meio, né, um desenvolvimento da indústria que está se desenvolvendo na Inglaterra, está se desenvolvendo em outros lugares, e na França o pacote econômico, o pacote político não deixava esses caras crescerem como queriam. E aí tu vai gerando insatisfação numa galera que pode realmente mais à frente financiar ou propagar ideias, né, revolucionárias. Esses caras tinham dinheiro, muitos deles, né? Tinham dinheiro, porque era uma cidade, né, que estava se começando mesmo. E aí você pensa assim, e por que que a gente tem dinheiro, tem poder, e como é que tem só um cara que manda em tudo, que era a ideia da monarquia absolutista, né? E aí começou a gerar insatisfação política também, que a gente vai falar mais pra frente. Vamos falar só os nomes dos protagonistas dessa história toda, que não são tantos, não é que nem a Guerra das Rosas, que é aquela galera foda. A gente tem basicamente o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que era a arquiduquesa da Áustria, que foi pra França num casamento arranjado com ele com 14 anos de idade. Então, não entendia nada do país. Era uma nobre, né? E foi pra lá pra criar essa... O trabalho dela não era esse. O trabalho dela era garantir a aliança entre as famílias pra garantir uma paz. Esse é o trabalho dela. E dar assim, né, um herdeiro para o rei, né? Pois é. Já vai estar muito romântico. Aí vamos ter outras figuras, como Robespierre, que vai ser o principal articulador. Robespierre, esse eu lembro. Você lembra? Eu fui o Robespierre. Você foi o Robespierre, cara. Olha aí. Na sua famosa peça da Revolução Francesa, né? Exatamente. Vamos ter outro cara chamado Jean Pomarat, que vai ser um puta radical e tal. E outros atrelados que a gente vai falar. Mas Zinedine Zidane. Então você tem essa nobreza extremamente rica. Você tem a Maria Antonieta, ela foi meio que um símbolo. Já não estava tão rica assim agora, né? Mas eles eram muito... Não. Sim, eles tinham muito status, mas não tanto dinheiro quanto status. Então, o status era o que a Maria Antonieta demonstrava, porque ela era conhecida como mulher fútil, que torrava milhões em joias, em roupas, e aqueles cabelos montados enormes dela. Como ela é austríaca e ela é de fora, tudo que eles queriam falar mal do rei ia pra conta dela, porque é melhor falar da estrangeira do que falar do rei. Ela era um alvo fácil, porque além de não conseguisse defender, né? Ela não era preparada pra isso, pra se defender, não tava esperando por isso. O nego sacou que Luís XVI também não defendia ela. Não ligava muito pra ela, não. Então ela se tornou um saco de pancada muito conveniente pra todo mundo, né? Ela tinha o apelido de Madame Déficit. Tem outra monarca por aqui, pelos lados do Brasil, também, que vai ter esse apelido. Olha! Mas olha só. Ou então Madame Superávit Maquiado. Maquiato. Mas tinha outro negócio. Ela era alvo de piada porque eles não tinham filhos, né? No início do casamento, por 7 anos, eles não tinham filhos. E dizer que nem era culpa dela, era que o Luís XVI não se interessava muito. Olha aí, o Jovem Nerd disseminando. Não. Diz a venda que ele tinha um problema médico. Então, exato. Ele podia fazer um serviço. O que o nego descobriu, ele tinha um problema É, fimose. Uma, de fimose mesmo. É. E a ereção dele doía. Então o cara não. O cara não gostava disso, entendeu? E ele fez uma operação de fimose, convenceram ele 7 anos depois do casamento dele. E aí sim, depois ele começou a ter filho, né? Tiveram 4 filhos. Tem aquela frase que é falsamente atribuída a ela, que é: se o povo não tem pão, que coma brioches. É, essa é realmente é a lenda. Eu sempre fico na dúvida porque em inglês o pessoal traduz como cake. Cake, né? Que, exato. Que cake. Mas é brioche em francês. É. É. O americano brioche é cake. O americano tem... egg roll. Egg roll. Mas eles consideram como cake. Pra eles é uma tradução bizarra. Mas é brioche mesmo. Eu já vi até o pessoal falando que se ela realmente tivesse falado isso, que seria até uma frase legal. Porque, na verdade, o brioche é mais caro que o pão normal. Então, na verdade, essa era uma frase que era como um dito popular. Essa frase já rolava uns 100 anos. Tem até em obras de Voltaire, tipo assim, 50 anos antes de... É que tem um livro do Rousseau, o filósofo francês, que é chamado Confissões, e nesse livro ele diz que teria tido uma princesa que teria dito isso, então, só que ele não cita o nome. Ele mas depois é bem anterior. Isso. Estima-se que teria sido a Maria Tereza da Espanha, que é de 1600 e bolinhas. Ah, a Espanha ela teria falado como o Ramon. Ramon, olha aí. Que era a esposa do Luís XIV. Não, não tem chouriço como o Ramon. Mas então, a França tinha tomado um pau da Inglaterra lá na Guerra dos Sete Anos, né? Perdeu um monte de territórios na América por causa disso. Acho que até Quebec, né? As colônias canadenses, né? Eles perderam pra Inglaterra e tal. Lembra, a gente fez um podcast de Revolução Americana, você pode ouvir também. A França apoiou os Estados Unidos, na época do Luís XVI mesmo, justamente meio que com uma vingança. A França e a Inglaterra sempre são inimigos históricos, né? Então, sempre um dando uma estocada no outro. Então, como eles tinham se fudido, perdido territórios pra Inglaterra e as 13 colônias britânicas... Lembra, não era Estados Unidos, eram 13 colônias britânicas que estavam se revoltando contra a metrópole. Ele falou assim, porra, vou ajudar os caras pra devolver... Veladamente, mas que todo mundo sabia que eles estavam ajudando, né? É, mas no final... De partida genérico. Mas no final eles já levaram a... Teve uma batalha naval gigantesca no final da guerra. Não foi tão velado assim porque eles mandaram a marinha pra lá. No início foi velado, mas todo mundo sabia que eles estavam ajudando. Mas então, aí duas coisas engraçadas. A primeira, isso quebrou a França. Foi muita grana, mas foi muita grana em volta e os caras ficaram com dívidas que eram impagáveis. E sem nenhum retorno depois que se fizeram os tratados. Não ganharam nada com isso. Nada. Então, olha que engraçado. Isso primeiro quebrou os caras, deixou os caras sem grana, isso vai ajudar a piorar a situação, a criar a revolta. E segundo, eles ajudaram uma galera que tava revolucionando a forma governamental que era a base deles, como o JP falou. Os caras restabeleceram a democracia depois de 2.500 anos, cara. Era uma revolução inacreditável que tava acontecendo. E isso ia se espalhar pelo mundo, cara. Foi um tiro nos dois pés, na verdade, né, essa história, né, cara? Pra ele, era só uma estocada na Inglaterra. Eles não se tocaram no efeito que uma república poderia ter no mundo no geral. Tudo bem, a gente não tava no lugar deles na época, mas analisando hoje, parece uma idiotice sem tamanho. Você não pensar nisso, né? Exato, né, cara? Mas a gente sabe o que é uma república, a gente tem uma ideia do efeito, que a ideia tem. Pra esses caras, ainda mais, imagina, o rei é um mimadinho, foi criado pra ser rei, só tinha puxa-saco em volta dele, então se o cara não tinha ninguém, fala pra ele aí, rei, vai dar merda. E tu pensa aí, o cara pensa também que uma parada que tá acontecendo lá na casa do cacete, num lugar de merda que ninguém, né, que ninguém dá tanta importância. Exato. É uma roça, né, cara? No novo mundo, que é quase um bicho, vai alterar alguma coisa na Europa? Porra nenhuma. Se você considerar o Haiti ali, a República Dominicana, era muito mais importante que os Estados Unidos, cara. Você tem uma ideia do que passava pela cabeça dos caras, né? É meio que um efeito bumerangue também, porque os ideais da independência americana são baseados no iluminismo que vieram da Europa. Exato. E depois voltou pra Europa, né? Lembrando que esse pensamento já tava rolando há muito tempo. O pensamento iluminista, que é justamente questionar a autoridade, ou seja, antigamente... Questionar o poder de semideus que os... Exato. Exato. Porque, né? Isso aí é importante também, porque a gente tá acostumado agora com república, né? Mas ali o pessoal tá vivendo monarquia já faz séculos. Então eles têm... É naturalizado pra eles que o poder do rei é natural. O rei pode tudo. Isso. E aí as pessoas perguntam... começa a vir ideias que dizendo assim, não, olha, a gente pode questionar isso daí. Tipo assim, as pessoas perguntam, por quê? Por que o rei pode tudo? Quem deu esse direito a ele? né? É, por que que eles têm que ser privilegiados? Porque... E isso não é normal, o rei poder tudo. Aí você, o cara vai pensar, realmente, o rei, isso não é normal. E aí começa a parada. Tô aqui na enxada, né? Maluco. Pô, tô aqui quebrando esse chão aqui e o rei lá tá na boa vida. E aí começa... Não é nem questão do abismo social não, que existe, é, que existia. Poder... É questão de autoridade. Tipo, por que que o povo não pode mandar no povo? Né? Por que que tem que ser um cara que é nascido lá e que o filho dele que vai mandar? Por que que o filho dele vai mandar? Antigamente era porque Deus queria assim. Era assim que as pessoas eram feitas a acreditar. Uhum, mas, porra, você tinha pensamentos... A igreja tava perdendo... A igreja perdia... pouco do seu poder. Inclusive, tem teóricos iluministas que inflamavam mais o ódio contra o clero, como o Diderot, e outros que eram mais pelos direitos civis, pelo questionar mesmo a parte do liberalismo, né, e que era o caso do Voltaire. Então, isso. Não era simplesmente contra o absolutismo, né, era como o antigo regime como um todo, né? Contra o regime no geral, pois é. Sem contar que, pô, os caras viram o que aconteceu na Inglaterra, né, que a igreja se fudeu lá na época do Tudor. E pensaram, porra, por que que esses caras continuam mamando aqui na gente, né, cara? O rei que se fudeu também, né? Porque já era na Inglaterra... Ele já tinha um parlamento. Diz que os próprios nobres também já estavam meio revoltadinhos entre eles, porque os nobres também queriam fazer alguma coisa como um parlamento pra eles poderem influenciar o rei diretamente. Só que assim, a gente também não pode ter a falsa impressão que essas ideias são compartilhadas por todo mundo, né? Não à toa, 1790, a gente vai ter o início do pensamento conservador com Edmund Burke, né, que vai ser um cara que vai ver as ideias da Revolução Francesa e vai contra, vai dizer, não, a gente tem que pensar que a sociedade é formada de tradição e a Revolução Francesa, ela tem um grande perigo que é de achar que a gente pode construir um mundo novo com as nossas mãos e isso é muito difícil. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que é muito importante também, e por isso que é uma revolução, e por isso que terminou a Idade Moderna para começar a Idade Contemporânea, que foi também a Revolução Econômica, no sentido de que a Europa, praticamente, era feudal nessa época. Então, também é uma transição para o capitalismo. Uhum. Então, é isso que é uma coisa que é importante a gente entender também. Não existe nada que é feito que não tenha uma base econômica por trás, cara. Não existe. França não era nada feudal, né? A França era bem unificada já. Não, era feudal. Não, é que tá, tem uma confusão aí. Não é que os feudos, como na Idade Média, os feudos eram mais poderosos que o rei. Não é isso. Mas o modo de produção em que os servos tinham que pagar ao senhor tal ainda era vigente. Em toda a França. O que acontece, na verdade, é que a França é livre, você não tem mais os feudos, justamente, mas você ainda tem os impostos do feudalismo. E economicamente era tudo igual, né? Exato. Então, o cara, ele já era um camponês livre, digamos assim, só que ele ainda pagava os mesmos impostos da época do feudalismo. Então, isso só agrava a situação. E com várias leis diferentes por cidade, com vários impostos entre cidades e pedágios entre cidades. Então, os caras... Estavam sobretaxados, cara. E era um sistema de lei maluco. É um sistema de lei bem opressivo, porque se você parasse pra pensar, não fazia sentido. Juntou dois feudos, então ficou a lei de um e a lei do outro. Foi ficando um sistema legislativo doido. Só pra frisar que aí, quem pagava era só o terceiro estado, né? Nesse mar de merda, imagina a revolta. Mas aí veio uma galera que o Luís XVI colocou em volta dele, que teve a brilhante ideia de começar a taxar a nobreza. Uhum. Esse era o plano econômico pra salvar a França. É o Necker. O Necker é o ministro que tenta fazer essas alterações, só que ele não, ninguém aceita ele. E ele é bem querido pelo povo, né? Ele é querido pelo povo. Era um ministro, ele chegou reformista, pro povo, né? E falou, ele chegou pro povo e falou, vamos taxar a nobreza. E aí quem ficou puto inicialmente foi a nobreza, que ficou puto com o Luís XVI, Que o Necker... Essa ideia é errada, né? Aí quando a parada tava na merda extrema, o nego resolveu trazer ele de volta. Falar, pô, será que a ideia daquele cara daria certo? Aí a nobreza ficou puta. E quem começa a instigar o clima hostil mesmo, é a nobreza. Não é nem o terceiro estado, é a nobreza. Porque eles queriam tirar essa galera que tava ali com a ideia errada, né? Na verdade, o Luís XVI partiu pra esse lado porque ele tava guardando o pescoço. A grana tava acabando. Então ele resolveu que ele ia tentar tirar o dinheiro dos nobres, não porque ele achasse qualquer coisa, é porque ele sabia que era o único lugar de onde ele podia tirar dinheiro. Foi pra isso que ele foi. Só que os nobres, obviamente, não iam soltar dinheiro assim. Até porque os nobres estavam perdendo o poder de dinheiro. Porque os aluguéis que eles recebiam dos servos já não podiam ser reajustados porque ninguém mais tinha condição de aumentar. Eles estavam ficando com pouca grana, eles estavam ficando sem condição mesmo de contribuir, digamos assim. Quando falou que eles tinham que contribuir, foi aquela... Os nobres falaram, pô, mas a gente não pode. Não vamos, vamos baixar o nosso padrão. Não vamos fazer isso. A gente não, nunca fizemos isso antes, porque vai mexer nisso agora. E aperta o terceiro estado mais. As reformas não eram só nesse campo, tanto que um pouco antes da Revolução, muitas coisas que eram de poder absoluto já tinham sido limadas. Por exemplo, a censura já estava muito mais branda, tinha sido proibido a tortura. A Bastilha já não era mais a prisão onde estavam todos os prisioneiros inimigos do rei, né? Só tinha meia dúzia de bêbados lá na Bastilha quando eles invadiram. Pois é, existia também o medo dessa insatisfação do povo. É, porque o clima já estava muito ruim. Por isso que eu acho que o rei resolveu taxar os nobres para ver se dava uma apaziguada no povo. A reforma foi mais abrangente. Não só econômica. Problemas. É, mas o rei, ele não... O rei é justamente o cara que é contra a taxação também, né? Mas ele se vê numa sinuca de bico, né? E outra coisa, aí a gente vai pelo perfil dele. Ele era um cara também, assim como o antecessor dele, Luís XV, ele também era um cara despreparado como estadista, né? Pra piorar, o Luís XV ainda tinha um temperamento forte. Ele não. Ele era um cara passivo. Ele ia pro lado de quem puxava a corda um pouco mais forte em cada momento, né? Ele não sabia apaziguar ninguém. Ele só queria... Ele fazia agrados pontuais, momentâneos pra um ou pra outro, mas isso nunca resolvia a situação, né? Tanto que se havia um consenso entre os três poderes, era que eles queriam limitar o poder do rei. Cada um tinha o seu... entre os três estados. Cada um tinha o seu motivo, apesar do clero e da nobreza serem o mesmo motivo, mas os três queriam limitar o poder do rei. E Luís XVI, de certa forma, concordou com isso, cara. Ele aceitou a convocação daquele parlamento. Estados Gerais. Né? Assembleia dos Estados Gerais. Aquela Assembleia que não acontecia, sei lá, há quantos séculos. É a mais... Ele entendeu que era melhor, ele tava tirando o peso das costas dele, entendeu? Existia uma parada chamada Assembleia dos Estados Gerais. Ela era tipo uma reunião de todo mundo que representava os três estados. A galera, assim, a galera que podia ter alguma voz pra ser consultada, pra debater os rumos do país, etc. Então isso não acontecia desde 1614. É muito, mais de 150 anos antes. E foi acontecer de novo agora, em 1789. E no dia 20 de junho de 1789, estamos chegando na data fatídica, que é 14 de julho, né? A data que todo mundo sabe o que acontece. O rei convoca a galera da Assembleia lá em Versalhes, justamente por causa dessa crise foda e tal, não sei o que, pra discutir toda essa porra. Só que a galera do Terceiro Estado pressionou a Assembleia pra fazer uma votação por deputados. Individual, exatamente. E não por estados, né? Então, com uma votação individual, eles sabiam que eles iam conseguir ganhar as votações sobre a vontade do rei. É porque se fosse por estado, o clero e a nobreza, cada um teria um voto, e eles tinham as mesmas ambições, os mesmos interesses. Sim. Então seria sempre dois votos contra um. Se fosse individual, dentro da nobreza e dentro do clero, tinha um dissidente, que eram minorias, mas se juntadas à burguesia e ao povo, né? Podia dar maioria, que era o baixo clero, que eram os padres e tal, que comungavam aí dos ideais iluministas também, de igualdade e tal. E os nobres estavam fodidos. E os nobres liberais, né? Que também eram a favor da burguesia e tudo mais. Então, eles conseguiriam fazer uma maioria. É meio House of Cards, né? E aí, o que acontece no dia 20 de junho? O rei fechou a sala da Assembleia. E a galera bateu com a cara na porta. Porque a galera de controle estava vendo que o voto ia pro lado errado. Exato, né? Aí que temos mais um acontecimento importante da Revolução Francesa, que é o juramento do jogo da pela. Em inglês chama-se The Tennis Court Oath. Na Inglaterra se jogava tênis e não pelota. Não, porque os caras, então, eles se reuniram numa sala, uma outra sala do Palácio Versalhes, que era, sei lá, deu o nome a essa porra. Era um ginásio. Era tipo um tênis indoor. E lá eles fizeram um juramento, eles se reuniram todos lá. O nome era o Salão do Jeu de Paume. Jeu de Paume não é um jogo de peteca? E eles decidiram formar uma assembleia constituinte pra criar uma nova constituição, finalmente limitando o poder do rei, né? Os caras, assim, chega dessa porra, né? O cara fechou ali, palhaçada, o cara na porta, os caras se reuniram na sala do lado e decidiram, vamos criar por nós mesmos aqui uma nova constituição, esse rei que se foda. E aí tem uma figura que é o Mirabeau, que ele diz assim, né? Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas. Então o pessoal tava afim mesmo de fazer uma bagunça boa. Mirabeau é era o cara de maior carisma, né? No, entre o que melhor falava, né? O conseguia concatenar as ideias melhor dessa galera aí e acabou se tornando uma figura importante sem ser exatamente um líder oficial da parada, né? É, que depois vai ser o Robespierre, que também tá nesse grupo. Bem mais à frente, né, uhum. Robespierre? E aí o que acontece? Até julho, até o mês que vem, a situação já tá complicada. O rei manda 30 mil soldados pras ruas de Paris pra tentar segurar. Tava aquele burburinho do povo, olha, aconteceu alguma coisa. E a Assembleia, em contrapartida, criou uma Guarda Nacional, ou seja, uma força armada, uhum, justamente pra segurar os ideais deles. Era criar uma nova Constituição, formar essa Assembleia Constituinte e tal. E aí que começou, virou um barril de pólvora. Você tem um exército oficial, leal ao rei, e você tem uma Guarda Nacional. Ah, peraí, agora tá me fugindo a memória. Eles botaram o exército mesmo ou existia o temor que o exército viria? Existe o temor, mas eles já o rei já começa a juntar uma galera pra ficar nos arredores de Paris. Mas era meio que um boatão, né? Que ele tava juntando uma galera pelo interior do país que iria trazer pra capital, né? Esses caras não chegaram de fato lá. O terceiro estado já tinha juntado uma Guarda Nacional e eles já tinham conseguido se apoderar de 28 mil mosquetes. Só não tinha pólvora ainda, né? Sim, então, mas tô falando do outro lado, o exército do rei. Esse exército era mais um boato do que de verdade nas ruas de Paris, né? Ele era uma ameaça que ele viria a Paris. Sim. Não, está certo. Eles ficam nos arredores de Paris, exato. Eles não chegam a entrar na cidade. Eu acho importante falar também, rapidamente, de um personagem que entra justamente aí, que a gente sempre, quando a gente faz a revolução, também a gente tem que ter um corpo armado, porque senão a gente não tem, né, como assegurar. Então, um cara especial nessa Guarda Nacional foi o Marquês de Lafayette, que foi, uhum, que ele era um francês, só que ele era chamado de americano. Ele tinha lutado lá nos Estados Unidos. Isso, na Revolução Americana. Então, ele estava impregnado, né, porque é o nome que a gente ouve muito, Marquês de Lafayette. Quem é esse cara? Cara importantíssimo, já estava impregnado por esses ideais, e quando ele voltou, ele assumiu a frente dessa Guarda Nacional, como se fosse uma milícia em favor da Revolução nesse primeiro momento, né? Que nem era Revolução ainda, né? E aí chega o dia 14 de julho de 1789. É fácil decorar. Dia 14 de julho, todo ano você vê a França comemorando, aqueles aviões, fazendo a bandeira da França no céu e tal. E o ano, 1789, pô. É uma sequência de números, 789, pô. Nunca vai esquecer essa porra. Pio, eu te ajudei aí no Enem. Te ajudei no Enem, só que você tem que chegar na hora. Sim, é verdade. Se não, vira Indiana Jones. Né? Bom, o que aconteceu? Nesse dia, rolou a porradaria. Eles começam invadindo o Invalides, que era o hospital militar, que hoje é um museu de guerra animal, você tem que ir. Tem que ir nesse museu e nos invadir. Só tem uma couraça com uma breastplate, cara. O cara tomou um tiro de canhão no peito. É, pode esquecer. Nunca esqueço disso. Tem uma parada assim, tipo uma bola pra dentro, assim, sabe? Da breastplate. Essa parada inacreditável. Então, eles invadem lá e lá pegam um monte de arma e tal, canhões e tal, rifles. E se armaram lá também. E aí rolou o negócio da pólvora aí. Os caras precisavam de pólvora. E aí rolou um boato de que um forte no meio da cidade, que era a Bastilha, tinha pólvora lá dentro. Era onde eles estavam estocando a parada pra munir esse suposto exército que viria pra Paris. Exato. Então ele falou, vamos invadir a Bastilha, pegar essa porra. Eu sempre achei que era um negócio, vamos libertar os prisioneiros políticos. Não era porra nenhuma. Não era? Tinha sete bêbados lá, cara. E pra tu ter uma ideia, uma curiosidade aí, o Marquês de Sade tinha sido removido de lá, tipo assim, umas duas semanas antes da parada. É, né? Olha. Então, tinha o que era considerado libertino. É, exatamente. Mas tinha um assassino Kleber. Não tinha nenhum preso político, né? Eram quatro presos normais e três nobres que tinham sido presos por conduta libidinosa, uma parada assim. É. Inclusive, dizem que aquele livro lá do Marquês de Sade, o famosão lá, qual é? É Sodoma. Ninguém de ninguém. Ninguém de ninguém? This way never ends. Eles encontraram lá, ele tava no entre dois tijolos lá da cela dele. Ficou escrito essa merda no papel higiênico. Tava colado lá, né? Ele colou entre dois tijolos. Mas invadir a Bastilha acho que tem mais um sentido simbólico também, né? Porque Eles invadiram forte, né? Eu, justamente pelo todo o símbolo de repressão pelos séculos. E é legal falar que desde o início que começa todas essas revoltas, eles já começam a falar de um velho regime, né? Eles já estão pensando no projeto de um novo. Então o termo velho regime surge logo no início. Já vi muita gente perguntar se existe a Bastilha ainda. Ela não existe mais, ela foi demolida. Não, foi o chão. Tipo assim, imediatamente eles começaram a demolir demolir, tipo, jogar tijolo pro chão. E nego pegava os tijolos como um símbolo. Ah, eu tenho um tijolo da Bastilha, vou guardar e tal, não sei o quê. E vendiam essa merda. Isso foi em julho e até novembro já tava tudo no chão, maluco. Uhum. Depenaram a parada, demoliram mesmo, né? E hoje... A mão. Não, não, com explosivo também. Eles explodiram aquela merda. Né? É? Eu vi que foi tudo na mão, mas eu não duvido que tinha explosivo. Não, eu acho que teve, acho que rolou. É. Mas o que aconteceu? Lembrando, a Revolução Francesa não é bonitinha. Vamos acabar com essa maracutaia toda. Mas tem nada de bonita nela, cara. Ninguém é inocente. É, ninguém. Foi uma coisa terrível, sangrenta, muito violenta. Então, o que começou nesse dia? A violência extrema. O governador se rendeu. O nego linchou o governador na rua. Depois o prefeito morreu também. Caralho, foi uma violência absurda. Lembrando que essa fase da Revolução é chamada de moderada. É, exatamente. O pior tá por vir aí. Mas o que aconteceu? Justamente, quando o pessoal na Assembleia Nacional viu o que tinha acontecido nesse dia e achou ok, falou assim, ah, beleza. Não reprimiu de forma nenhuma esse sangue todo na rua. Na verdade, não reprimiu porque não tinha como, né? Não tinha como, mas tipo, não teve consequência, entendeu? Que eles falam que isso foi meio que estabelecer um padrão da Revolução Sangrenta que ia seguir. Os caras estão achando ok ter essa violência toda. Na verdade, o rei é fraco pra mandar fazer o que tinha que ser feito e a Assembleia Geral não ia fazer. O rei só foi avisado da tomada da Bastilha no dia seguinte, cara. E depois invadiram o Palácio Versalhes também. Ele e a Maria Antonieta ficaram chorando lá no quarto dele. Eles não entenderam o que aconteceu. Eles não tiveram a dimensão do que aconteceu. Ele não tinha essa noção do que tava rolando e ele não tinha a mão de ferro necessária pra segurar uma rabuda desse tamanho. Mas olha só, entraram no Palácio Versalhes cortando cabeça de soldado e botando no graveto, maluco. Foi nesse nível. No graveto? No graveto? Botando no pau, maluco. Não, aí não, pior. Como o povo não conhecia direito a cara dos nobres, então eles se confundiam. Então eles mataram a dama de companhia da Maria Antonieta achando que era ela. É. Ela deu pra passar a secreta e fugiu pro quarto dele. Botaram os dois numa carruagem e escoltaram a carruagem de volta pra país com a cabeça dos guardas presos no poliarme. Aquela parada que a gente aprende no colégio com uma volta deles pra país, não foi bem uma volta. É, foi sinistro. Foi uma parada escolhida. Os caras foram escoltar a população com tocha e com a cabeça dos guardas e trazendo os caras de volta. Antes disso, a gente tem que lembrar que o Robespierre também já estava montando uma nova constituição junto com a sua equipe, e uma das coisas que ele faz é abrir a liberdade de imprensa, que daí é quando o Jean Paul Marat vai criar o L'Ami du Peuple, né, que é o amigo do povo, né? E é por causa do jornal do Marat que ele vai lançar um boato de que em Versalhes eles pegaram a nova bandeira da França, né, que os revolucionários estão usando, que é a que a gente conhece hoje, e pegaram a bandeira, jogaram no chão, pisaram e tiraram um sarro. Daí o pessoal ficou puto e disse, ah, vamos lá pra Versalhes. Daí que vem esse negócio de invadir, matar todos os guardas, cortar as cabeças e levar o pessoal de volta pra Paris, né? O sentimento geral da população era puto. Os guardas tentavam se aproveitar disso pra sua vontade, achando que podiam controlar a galera puta. Uhum. Mas a galera revolucionária também não tinha noção do que podia acontecer depois dessa... Não, ela tava puto, né? Eles achavam que eles tinham algum controle sobre a galera puta. Mas não tinha noção do que tava acontecendo. Pois é. Desde a queda da Bastilha, que vai começar esses atos de violência, eu acho que o maior problema não é nem o rei não ter suprimido esse pessoal, não ter ido contra eles, mas sim o próprio pessoal do Terceiro Estado achar isso ok, porque não teve... Aceitável, pois é. É, tipo, ah, beleza, pode usar de violência, e daí isso vai se tornar um padrão. Esse que vai ser o grande problema, assim. E aí, em outubro desse mesmo ano, é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uhum. Que é meio que um proto-declaração dos Direitos Humanos, né? Isso. Ele falava sobre soberania, pertencer ao povo, à nação, e não a um homem só. Direitos de igualdade, a liberdade de imprensa, essa coisa ele toda. É baseado na Carta de Independência dos Estados Unidos, né? Uhum. Então já é, assim, um caminho já muito diferenciado pro que era um padrão social na época, né? É legal também falar que depois desse boato que o Marat solta no jornal e o povo vai pra Versalhes, né, que se reúnem 20 mil pessoas na frente do Palácio Real, é nesse momento que o Luís XVI assina a Declaração de Direitos do Homem, né, que ele até então não queria. E daí o pessoal vai começar a invadir o palácio, né, pra daí levar a família pra Paris de volta, tirar de Versalhes, e quem faz essa invasão são justamente mulheres, né, uma turba de mulheres, assim, que são peixeiras, são uma galera bem revoltada, assim, também, que, tipo, você não mexia com essa galera. São essas mulheres que invadem Versalhes e deixam a Maria Antonieta morrendo de medo, né, que ela vai lá pro quarto do Luís XVI e tal, e daí que eles conseguem levar a família real. O mais legal é que teve uma revolucionária, chamava Olympe de Gouges, que fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, só que não foi aprovado. lado e ela foi decapitada. Caraca. Mais pra frente a gente também vai descobrir que é igualdade, mas nem tanto, né? Mas nem tanto, exato. A paternidade já tinha ido embora quando começou deu a ser lixado na rua, né? Então... É. Em 1791, a França já é uma monarquia constitucional. Já mudou muita coisa. Lembrando que o rei Luís XVI, ele era um cara, tipo, queria ser amigão de todo mundo. Ele não tinha outra saída, na verdade. Antes era por falha de preparação, de caráter. Agora ele já não tinha mais saída. É, então ele chegava e falava assim, aí galera, revolução... Muito bom, vocês são fodas, hein? Tô com vocês, vambora. Eu tô. Ideias novas tamo aí, junto, eu tô tamo junto. Eu vou nessa, entendeu? Porque o que, que ele vai fazer, né, cara? Vamos lá aqui. Pois é. Eles estavam lá, em Paris, aprisionados, assim, entre aspas, em Paris, não poderia ser. E tem que explicar também que o alto clero e a alta nobreza, quando viram essa merda toda, fugiram pra outros países, né? Mó galera, fugiu, exatamente. Eles fugiram. São os exilados. E o próprio Luís XVI e a Maria Antonieta, certa noite, botam roupas de servente, entram numa carruagem e vamos para a Áustria, minha querida, pra sua família. Vamos dar uma voltinha lá na Áustria. Dar um passeio ali. E aí, cara, eles estavam quase na fronteira da Áustria quando eles estavam numa cidade e um guarda parou a carruagem e dos documentos. Isso é cena de filme. Cena de filme. Ó, posso ver o passaporte de vocês? E aí, maluco, o cara falou assim, olha, meu irmão, abriu a camisa assim, ó, eu sou o rei, pai. Não, tu vem comigo. Aí o cara, ele ficou, caralho, o rei, não sei o quê. E esse cara ia deixar eles passarem, mas acabou que o nego descobriu... Quando ele gritou o rei. É o rei! E aí, a galera que era pró-revolução lá, catou o cara. Por que o cara não fez a porra num documento falso, caralho? O cara era o rei! O cara documento, aqui, ó. Pronto, esse é meu documento. Ele não é um cara muito malandro. Só você vê pelo todo acontecimento, você percebe isso. Pegaram, puta que pariu, cara. Ele não tinha Streetwise. Faltou Streetwise. Pegaram o rei vergonhosamente fugindo, cara. E ele voltou pra Paris, levaram ele de volta pra Paris, na vergonha. E isso fez com que ele parecesse mais fraco ainda e não tão legal assim, amigável à Revolução, né? É, ele vai ser taxado agora de rei traidor. Né? Exato. Mas ele é um traidor, tá querendo fugir. É. O que é importante é que você falou que isso era em 91, aí tem 91. Um hiato de um ano e pouco que tudo tava um caos, né, a parada? Um caos, total. Quem incitou as confusões e tal não tinha um plano de governo. Os caras não sabiam o que iam fazer. Geralmente não tem. Não tem. Os caras não tinham um plano, não sabiam o que iam fazer. Foi tudo na base da orelhada. A chance disso dar certo era mínima, né? Você tinha pra começar essa assembleia, tinha gente pra caralho, cara. Era muita raça de nego que era na assembleia. Então é muito mais difícil ainda você achar um consenso era quando tem tanta gente. Pô, 750 deputados é gente pra caceta, né? E a maioria não tinha... Preparo nenhum, né? Cara, não tinha preparo nenhum. E outra coisa que o bicho começou aí vem da natureza humana, que, o, né, não, que é uma merda, nosso, né, cara? Não que os nossos deputados tenham alguma experiência com isso. Mas aí vem a natureza humana, que é uma merda. O Tucano falou que a nobreza fugiu, né? O clero ficou na merda. Qual foi a forma que nego achou de financiar essa vida, né? Nesse momento? Foi confiscar a terra dessa galera que fugiu e a terra da igreja. E vender essas propriedades. E isso foi o que bancou a brincadeira até ali. E a corrupção foi, pô, maluca, né? Todo mundo queria meter a mão nessa grana. Tiveram alguns avanços na parte econômica, no sentido de taxas pra indústria. A indústria começou a crescer um pouquinho já nesse período, mas a vida social e a vida macro do país foi uma merda, porque o outro caminho que eles tomaram foi emitir papel moeda. Então a inflação galopou. E a vida social foi comprometida, porque no que eles tomaram o recurso do clero, teve um outro tiro no pé aí, que foi acabar qualquer parte social, de escolas, de hospitais, que tudo isso, mal ou bem, quem bancava era a igreja, entendeu? Então a vida das pessoas começou a piorar por um outro lado, né? Que isso vai explodir mais à frente um pouquinho também. É bom também lembrar que o Robespierre já é um cara bastante importante, né? Ele já tá aí, já, da Assembleia bem influente. E dos jacobinos, né? Exato. Ele com o Danton, né? Danton, Danton. Danton. Eles eram de uma mesma vertente, apesar de ter divergências entre eles, né? Mas eles eram de uma mesma vertente contra uma outra, que era considerada mais radical ainda, no primeiro momento, né? Que queria a guerra contra os países. Achavam que a solução para a França era ser um país belicoso de novo, né? E ir buscar os recursos fora da França, né? E essa galera tinha uma certa preocupação em fazer isso. A atual denominação de direita e esquerda vem dessa época. Vem daí, vem daí. Acho que até a gente já deve ter falado no de... Essa é uma parada bem de escola mesmo, né? Mas, é. A gente não deu nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois, né? Porque na Assembleia Legislativa tinha os girondinos, que era alta burguesia, era formada por banqueiros, grandes empresários, né? E era uma galera moderada, né? Sim. Vamos reformar, mas não reforma muito. É, não, mas essa galera era moderada, mas essa galera queria isso que eu tava falando, de uma ação internacional mais contundente da França, né? De tomar recursos fora do país. É, então, eles eram conservadores, mas a favor da República, por exemplo, né? Eles não seriam a favor, por exemplo, da morte do rei. Eles queriam a monarquia constitucional, na verdade, né? Essa era a busca dos girondinos. Isso. É. Já os jacobinos era a galera sangue nos olhos. Uhum. Sim. Era a galera tem que matar tudo. Profissionais reais, profissionais liberais, né? Era. É a galera bem radical. A baixa burguesia, os camponeses, né? A galera do PCO, do PSTU. E eram representantes, na época, eram os trabalhadores urbanos, eram chamados de sans-culottes. É, porque é engraçado esse nome, porque os nobres usavam aquela calça que era apertada no joelho. Sabe qual é aquela calça apertada no joelho? Que é bom pra varize. Isso, eles chamavam de... Tem um amigo meu que vai ter que usar. Essa calça... Tá nesse programa, inclusive. Deve estar agora com nervoso. Essa parada eles chamavam de culotte. E aí, os caras que eram operário, trabalhador, etc., usavam calça de algodão barata, né? Que era uma calça, uma peça como a gente usa hoje, né? Uma peça inteira. E camiseta do Che Guevara. Só que era Le Guevara. Então eles chamavam essas calças de sem culotes. As calças não tinham os culotes, entendeu? Então essa galera começou a ser chamada, uma expressão política deles, de sem culotes, né? Okay. Os caras... O culote é aqui do lado da bunda? Sim. Hoje em dia, acho que subiu. Mas eles também proporcionavam uma certa violência, né? Que invadia a prisão e julgava os prisioneiros ali na hora, matava. Assim, então, também... Os jacobinos eram mais radicais e defendiam a agitação popular, insurgência mesmo do povo e tudo mais, né? É, e teve uma galera que tinha uma certa liderança na época de 89 que até saiu fora do cenário nessa aí, tipo o Mirabeau mesmo, né? Ele se afasta quando vê que a coisa vai por um caminho esquisito. Inclusive, a parte dos girondinos, né? Que a gente falou de igualdade, o lema da revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, né? Isso. Essa igualdade era única e exclusivamente judicial. Uhum. A pessoa, né? Ela teria os mesmos direitos e obrigações cada um dos cidadãos. Uhum. Não quer dizer que economicamente e socialmente eles tinham igualdade. É, em termos de impostos, sim. Todo mundo era obrigado a cumprir os impostos do governo. Sim. Não mais isentos. Então, mas isso é de direitos, né? Uhum. Judicialmente, não economicamente, porque o burguês, dono de banco, teria privilégios não perante a lei, mas teria privilégios por ser mais abastado de dinheiro, né? Porque sempre, né? Com certeza. Só queria falar dos jacobinos o seguinte, fala do Robespierre rapidinho, que só era um cara que a gente falou, que no começo ele era um cara que... Incorruptível, que chamavam ele. Esse era o apelido dele, o Incorruptível. Era um cara que tinha os ideais mais, né, o povo, tudo mais e tal. Engraçado que a progressão, já fala mais pra frente, a progressão da Revolução, ele foi se tornando um cara corruptível no sentido de que ele foi se radicalizando de tal forma que, estilo... Corleone, sabe? Tipo, cara, totalmente. Ele ficou loucaço depois. O Robespierre é o Darth Vader da Revolução Francesa, cara. Ele foi pro lado negro bonito, cara. Era um cara que tinha uma promessa e tudo. A gente vai ver o que esse cara vai virar, né? Que fique de lição aí pro povo brasileiro, né? É o Incorruptível. Depois dos comerciais nós vamos ver o que aconteceu com ele. Em 1792, acontece justamente uma coisa que seria inevitável. A França estava uma zona. e, obviamente, socialmente, politicamente fraca, porque ninguém sabia o que tá acontecendo ali, cara. E muita gente mandando, né? Muita gente mandando. E aí o que acontece? Eles mesmos entendem que eles viraram um alvo fácil. Viraram uma carniça ali no meio da estrada, compadre. Pra as nações em volta se aproveitarem disso, era um peteleco. Só uma brisa que precisa soprar. Então eles declaram uma guerra preventiva contra a Áustria. Olha isso. Antes que a Áustria se engrasse, eles já declararam guerra contra a Áustria, entendeu? Já falaram assim, ó, segura essa galera aí. Robespierre foi contra, o que mostra que ele era um cara ainda moderado no início. Porque ele, não, assim, mas ele foi contra não porque a guerra vai matar milhões, não. Porque ele achava que eles iam acabar perdendo, que eles iam conseguir se organizar e a Áustria ia destruir a revolução, entendeu? Uhum. Se qualquer país invade, aproveita essa confusão pra invadir ali e tomar, eles matam a revolução que eles estavam lutando tanto pra realizar, né? Uhum. E aí, justamente, a Áustria, quem mandava na Áustria era a família da Maria Antonieta. E tava rolando essa, entendeu? Então, Não aconteceu antes, eles tiveram sorte, até porque a mãe da Maria Antonieta tinha morrido, quando eles ainda estavam em Versalhes, né? Eu tenho a impressão que se ela tivesse viva, quando acontece a Revolução, teria sido... Teria invadido antes. Mas elas não tinham um bom relacionamento, cara, as duas. Mas, de qualquer forma, os caras enxergaram isso, pô, meu irmão. Rainha é uma austríaca, então... É interesse da casa da Áustria manter a França sob controle. Vai que primeiro vai que essa porcaria passa pra Áustria. E aí o que acontece? E aí o que acontece? A Áustria se alia à Prússia, que ali é o norte da Alemanha e tal, e eles começam a guerra ali na norte da França, ali com essa porradaria ali. É interessante que tanto o rei quanto os burgueses eram a favor da guerra. Mas o rei não falava nada. O rei não falava assim. O rei era a favor, porque ele achava que ao invés era muito melhor ter uma guerra contra um país estrangeiro do que ter uma guerra civil. Uhum. Ele sabia que se a Áustria invadisse, ia trazer de novo o antigo regime. Tanto que tem uma frase atribuída a Maria Antonieta, que falando assim, os idiotas não sabem que não servem. Mas se eu não me engano, eles também estão fazendo um jogo duplo, né? Eles dizem que são a favor do novo regime, mas tem boatos de que a Maria Antonieta é porque a Áustria era a única chance deles se darem bem nessa história, né? Boato mesmo, eles não tinham força política de articular mais nada. Não tinha, mas eles estavam torcendo. Não, mas os nobres que estavam exilados, que estavam articulando a força do rei. Sim, mas não o rei em si, né? Não, mas eles poderiam criar uma rede de contato e ela vai mandando carta. Poderia ter contado. Era o rei, sim, porque era o que eles podiam botar no lugar. Botava o cara lá como... Não, ele ia ser usado por outro grupo, mas o rei mesmo não estava influenciando essas ações externas. Sim, era, os nobres queriam que voltassem à mamata que era antes. O rei seria apenas um marionete, um fantoche. Fantoche. E aí tem mais uma... Olha só essa. O Duque de Brunswick... Ele escreve uma carta dizendo o seguinte, ele fala assim, olha, se vocês fizerem alguma coisa com o rei ou a rainha, eu vou terraplanar Paris. E aí os jornais parisienses publicaram a carta do cara. É, o Marat, principalmente. Esse Marat é forte. Marat, sangue nos olhos, exatamente. É, o trio de ferro aí é Marat, Danton e Robespierre. Exato. Uhum. Eram os líderes da burguesia. O jornal do Marat parece uma certa revista brasileira. É isso. Exatamente. Os três são, nessa época, jacobinos. E aí, quer dizer, dá mais merda. O povo agora quer matar de novo o rei e a rainha, invade lá o lugar onde eles estavam, morre uma porrada de gente e tal. E eles fogem de novo. O rei e a rainha se refugiam lá na Câmara da Assembleia. Pelo amor de Deus, salve a gente e tal. Olha a zona que tava esse país, cara. Só voltar um pouquinho antes, que agora vai ficar importante, que o Robespierre era um cara contra a pena de morte, né? Sim. Isso no início. Até porque ele quer afastar o passado medieval. Mas a pena de morte está acontecendo. Tem muitos inimigos que estão sendo mortos justamente por denúncias do Marat, que está botando pilha na galera no seu jornal. A guilhotina já existe, né? Então aqui, peraí, não é assim que você introduz um grande personagem dessa revolução, cara. Sim. A guilhotina nasceu na Revolução Francesa, cara. Ela é o símbolo da Revolução Francesa. É mentira. Não é? Não existia a guilhotina antes. Que triste. Falando da guilhotina como a gente conhece. É. Que é um projeto de um médico chamado Joseph Ignace Guillotin. E foi nomeada a ele. José Inácio. Adivinha quem que deu o nome de guilhotina? O Marat. O legal francês ele é sempre tratado como boa de justiça, por isso que eu fiquei zoando. Então, mas é engraçado. Ele é como o pau de justiça. É, então, mas sabe o que é engraçado? Que é meio tragicômico, porque a morte por decapitação era uma morte reservada aos nobres, né? É. O passado medieval você tinha execuções de todos os jeitos, né? Nego afogado, enforcado, rasgado por dois cavalos puxando de cada lado. Uh-huh. Era uma morte limpa a guilhotina. A decapitação. A decapitação era tipo uma morte limpa, exato. E aí, nesses novos ideais de igualdade, olha isso. O cara cria essa máquina, que na verdade ele aprimora, né, esse método de decapitação. Ele simplesmente sugeriu a volta desse aparelho na Revolução Francesa, porque ele achou que era um método de execução mais humana. Mais humano, exato, porque é rápido, teoricamente indolor e instantâneo. Olha só que humano isso. Você teria o direito de ser executado da mesma forma que o nobre, cara. Olha que fantástico. Que evolução social, cara. Que sorte, né? É porque o comum na Idade Média, quando o nobre ia morrer, ele tinha que molhar a mão do carrasco, o carrasco cortar a cabeça dele com um golpe só. Uhum. O carrasco podia se vingar e demorar pra matar o cara e ficar torturando. A guilhotina, como é uma máquina, ela sempre te matava com um único golpe de uma vez só. Então. Esse único golpe é a teoria. É, mas cara, o negócio era pesado, maluco. Sim, mas se ele perrasse, ele não funcionava 100%. Ele, naquela indústria que ele tava ali de cortar a cabeça toda hora, meu amigo, o que mais acontecia era não funcionar 100%. A gente tava já no período industrial, né? Que as execuções tinham que iam começar a acontecer em massa. Então o carrasco não ia conseguir matar, pô, milhares, centenas de pessoas num dia só, né? Que ele não conseguia. Um movimento importante dessa revolução foi justamente o julgamento do rei. Uhum. E nesse, sim, o Robespierre botou a pilha. Sim, porque o que acontece? Esses boatos de que o rei estava articulando essas ações externas, né? Tá, ele era um perigo para o novo estabelecimento, né, para a nova situação política, se ele estava jogando contra. Então era a hora de passar um recado, né? Mas é também por causa da carta do Duque de Brunswick, que o Marat publica, todo mundo pensa que agora os parisienses vão ficar morrendo de medo. Daí o pessoal bota mais pilha, diz, não, então vamos acabar logo com essa porra. Vamos acabar com essa porra. Passar um recado agora. Exatamente. E aí, em 20 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi declarado culpado por traição e sentença de morte. Ou seja, né, os jacobinos conseguiram o que eles queriam. Eles achavam que a revolução não podia ser validada com o rei vivo. Rei vivo. Não tinha como. Eles tinham que virar essa página. Eles chegaram à conclusão que, pô, a gente nunca vai conseguir ter o domínio total da situação se esse cara estiver vivo. É, porque os austríacos... Vivo, ele sempre pode voltar. Voltar, e aí os austríacos invadem, ganham alguma coisa e tal, e botam o cara de volta, entendeu? Tudo é... Entendeu? Eles tinham que cortar o mal pela raiz, na visão deles. Pela cabeça, né? Pela cabeça. É, pela cabeça. Aê, Dudu! Aê, Dudu! Aê! Então, o Luís XVI diz que ele tentou gritar pro povo, falou, povo, eu morro inocente, mas tinha um rufar de tambores, então ninguém ouvia ele. Quem ouviu ele e contou isso depois foi um carrasco. E diz que ele se virou pros caras ali em volta e falou assim, senhores, sou inocente de tudo que me inculpam. Espero que o meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses. E... Imagina essa cena, o cara virar pro carrasco e falar, vem cá, rapidinho, falar pra você. Ninguém tá me ouvindo, então vem cá. Um tempo depois, ele julgaram a Maria Antonieta, que já era outra pessoa, falando que ela estava muito mais magra e aí não usava os cabelos mais dela. Velho, o cabelo, né? Ela tinha 38 anos, mas o cabelo dela estava todo grisalho, que eles falaram. Ela tava... já estava gasta. Tava gasta. Segundo o Sérgio Reis, na música da Panela Velha, depois dos 30 já era Panela Velha. Eles tentaram até engatar nela. Que isso? Que isso? Engatar? Tentaram até culpá-la por incesto com um filho, cara. Olha isso. E foi o único momento do julgamento que dizem que ela se levantou pra dar esporro, pra dizer que era inocente, pra todo mundo tomar no cu, etc. Ela, como estrangeira, ela é culpada de tudo, né? É. Diferente do rei, que foi numa carruagem pra morrer, botaram ela numa carroça aberta. Você vê, uma mulher que era o símbolo da riqueza, da futilidade, etc. Naquele esquema de nego jogando tudo em cima dela e xingando e humilhação mas completa. Era era um exemplo de escrotidão, né, da parada. É, pois é, isso já era o nego... Queriam escrotizar, exatamente. Pois é. Antes da execução do rei, da Maria Antonieta, da rainha, teve duas coisas que interessantes, curiosas, que uma é que um oficial do exército fez o hino, que hoje é o hino da França, Marseillaise. Uhum. É um hino de batalha de um grupo de soldados de Marselha, por isso que virou Marseillaise. Isso, e você pegar a letra dela, só fala de batalha contra os inimigos estrangeiros. Tanto que hoje existe uma polêmica, tem vários jogadores de futebol que são de colônias francesas, né? Uhum. Argélia, então, Que não cantam a Marseillaise, porque meio que esculachando os invasores, né? Os estrangeiros. Uhum. Mas tem que se levar em conta qual era o cenário da época. Cara, é, claro. A situação. Hoje em dia tem muitos franceses mais conservadores também, extremas direita, que cantam a Marseillaise justamente contra esses imigrantes. A imigração, né? É, uhum. Então ela foi ressignificada, digamos assim. E em 92 também, o exército francês, completamente esfarrapado, mal vestido, mal armado, embalado pela Marseillaise, conseguiu vencer os austríacos e prussianos que estavam atacando. Uhum. E em 1792, o Napoleão publicou uma parada, tipo, pró-república, sabe? E apoiando tudo isso. E ele acabou virando amiguinho do Augustin Robespierre, que era irmão mais novo do Maximilien Robespierre, que é o cara que é em questão aí da Revolução. Então, começa a surgir a figura de Napoleão. Napoleão é um aluno brilhante da escola de guerra, já é um cara que se sobressaía na guerra. Exatamente. Depois da execução do Luís XVI, a Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra fazem uma coligação contra a França. Isso. E a Inglaterra, o motivo dela não era pra retornar ao absolutismo, né? Eles não tinham medo desse novo regime, já que eles se utilizavam desse novo regime. Mas eles financiavam esses países em volta, esses reinos em volta, que estavam com medo que fosse um efeito cascata, porque eles tinham medo que, com a ascensão da burguesia, a França ia rivalizar em termos de negócios com a Inglaterra. Antes do Reino Terror, a gente tem que falar de Jean-Paul Marat, que era esse cara ultra radical, apesar dele não ter nenhuma filiação partidária, ele era um... jacobino, né? Ele é jacobino, só que ele é de uma área bem... Cara, ele é foda. Ele quer matar todo mundo, inclusive ele, quando ainda tá a ameaça da Áustria invadir, eles ficam com medo, porque as prisões estão cheias de pessoas, né? De supostamente inimigos da Revolução. Então ele instiga o povo a invadir as prisões e matar essa galera. Chega um momento assim que Paris, um monte dos revolucionários começam a invadir as prisões e matar os prisioneiros com medo que, de repente, os austríacos chegam, você tem um monte de gente na prisão que vai ajudar os caras. Então ele diz assim, ó, tem que matar todo mundo, né? Então o Marat, ele é um cara que tá toda hora incitando assim, ó, tipo, a filosofia dele é as coisas estão ruins agora, mas se a gente matar um pouquinho de gente, vai dar certo, tá? É, e depois não... matar mais um pouquinho... E depois mata mais um pouco e vai indo, assim. Então o Marat, ele é foda. O cara é foda. Não, é foda no sentido, no pior sentido de difícil, possível, né? No pior sentido possível, exato. No pior sentido, exato. O Marat, ele tinha uma doença de pele bizarra e ele tinha que ficar tomando uns banhos medicinais na banheira. Ele passava o dia inteiro na banheira. Passava o dia inteiro na banheira, exatamente. E aí, certo dia, vem uma menina chamada Charlotte Corday. Ah, não era o Jovem Nerd que queria ir nos esgotos de Paris? Não, eu não quero. É ele mesmo. Não, eu não quero ir porra nenhuma. Então foi lá que ele pegou essa doença. Eu não quero porra nenhuma. Com uma galinha. Com a galinha servindo de steadicam pra uma GoPro. Esse é o plano. Então, foi lá que ele pegou essa doença de pele. Tá? O que eles vão fazer no esgoto? Não sei, cara. Não sei o que é. Bom, ele ficou doente. Turismo. Tinha que ficar o dia inteiro na banheira. Tá vendo? Na pior das hipóteses, o que vai acontecer é você ficar o dia inteiro na banheira. Beleza. Chegou uma menina chamada Charlotte Corday na casa dele e ela dizia que ela era mensageira de Caan, porque os girondinos, que tinham sofrido uma derrota política lá do próprio Marat tempo antes, tinham fugido um monte de girondino pra Normandia. E ela dizia que ela tinha uma lista de nomes da galera que tava se escondendo em Caan. E o cara falou, pode vir. Ele tava na banheira quando tava isso na aconteceu? Banheira. Tava na banheira. Ele deixou ela entrar. Ele atendia todo mundo na banheira, no escritório dele. Mas tinha espuma na banheira? Como é que era? Tinha um lençol, tá? Tinha um lençol e uma mesinha. Ah, então... peraí, deixa eu entender. Vamos onde a história continuar? Porque eu tô vendo que essa história vai ter um plot. Eu quero saber o seguinte. Qual era o problema de pele dele? Eu não sei qual era a doença. Ele tinha uma alergia muito forte. Assim que ficava produzindo escamações e deixava a pele bem... ficava coçando muito e muita dor. Daí ele tinha que ficar na banheira pra dar uma relaxada. Ah, devia ser psoríase. Ah, então ele ficava na banheira... Ficava na banheira o dia inteiro. E com um lençol em cima da banheira. Sei lá. E, né? E aí embaixo também. Eu não sei porquê, mas antigamente botava um lençol debaixo da banheira também, assim. Paninho, pra... paninho. É um paninho, paninho, isso. Carpete de banheira. Devia ser uma dermatite fruto do estresse. Chega essa menina falando assim, olha, eu tenho uma lista de nomes de girondinos refugiados lá em Caã. E ele na banheira. Ele falou assim, então vem aqui me entregar a lista. E essa galera amanhã vai todo mundo pra guilhotina. Ok. Ela chega perto dele. Ela falou assim, só posso falar se for no seu ouvido? Tipo isso? Tipo poderoso chefão? Poderoso chefão. Tipo poderoso chefão. Mete a mão no vestido, puxa uma faca e enfia a faca no peito dele. Cara, mas tava na cara. Ela revistou? Era uma girondina. Ninguém revistou a mulher? Meu irmão, 1793. Porra, não tinha máquina de raio-x, cara. Não, ela era girondina mesmo? Porque eu, a impressão dizem que era. Ela ficou puta quando mataram o rei. E tem a pintura famosa do Marat morto na banheira. Do Jacques-Louis David, né? É, que dizem que assim, o Marat virou um mártir da evolução, né? O primeiro grande mártir da evolução. Essa pintura tem uma curiosidade, porque geralmente a gente vai marcar que ela é o início do marketing político, né? Propaganda política, porque você vai ver a pintura, ela é toda modificada da cena original, porque primeiro o Marat, ele tá fazendo uma posição de Jesus, né? Na Pietá, por Jesus exemplo. Jesus na Pietá, exatamente. Isso. E também ele, a iluminação toda é pra mostrar o Marat santo. O Jacques-Louis David, esse pintor, ele é parte dos revolucionários, ele é brother do Marat. Só que você nota, por exemplo, que nessa pintura tem duas modificações sérias que ele faz. Primeiro, você não nota em momento algum a doença de pele dele. Né? Ele parece com a pele perfeita. Sim. E ele tinha escoriações na pele, não deveria aparecer isso. Esse era o motivo dele estar na banheira. E outra, que ele tá segurando na mão esquerda uma carta, mas nessa carta não é a lista dos supostos traidores que a Charlotte teria passado pra ele. Mas é uma carta dizendo alguma coisa assim do tipo, condolências pela morte do seu marido, uma coisa assim, segue aqui. Dá pra ler? Tanto... Dá pra ler na pintura? Dá pra ler. É, e daí é mais ou menos assim, é tipo uma carta assim dizendo, ó, foi mal aí que o seu marido morreu, toma aqui uma grana pra você aguentar um tempo. Então ele altera toda a cena pra transformar o Marat num mártir. Sim, né? Então, é um mártir e depois em um santo, cara. Isso. Esse cara virou o santo da Revolução. É, não, inclusive você falou aí do negócio da Pietá e tal, o próprio estilo, eu tô olhando ela agora aqui, o próprio estilo da pintura é bem parecido com aquelas telas religiosas do Rembrandt. Totalmente. Sim. Então, assim, o que o Jacques-Louis David faz nessa pintura, ele cria uma mentira, na verdade, porque a opinião pública sobre o Marat vai mudar uma década depois, mais ou menos. E essa pintura vai ser considerada maldita. Tanto que o Jacques-Louis David, depois que o Napoleão sai do poder, ele retorna à corte, né? E, assim, o rei Luís XVIII, que é o que seria... O que irmão do XVI. Isso. Ele chega a perdoar o Jacques-Louis David, esse pintor, que era o pintor da corte, porque, teoricamente, ele teria sido um traidor que matou o rei Luís XVI, ele fazia parte daquele grupo. Ele chega a perdoar, mas o Jacques-Louis David entra em alto exílio na Bélgica. Então ele vai ser considerado, por boa parte da história da arte, como um pintor mentiroso que, enfim, vai contra o próprio governo. Né? E ele é um grande sabonete, ele vai ser depois o pintor oficial do Napoleão. Tem aquela pintura do Napoleão subindo os Alpes Suíços num cavalo, não sei se vocês já viram. Você não sobe montanha nenhuma com cavalo. E o Napoleão, ele tá ainda empinando o cavalo e tal, é, tipo, é impossível aquilo. Então, mas a pintura... Licença poética. É, mas aí que é legal dizer que na história da arte é bem marcado, assim, é a partir daí que começam a fazer alterações de imagem, tipo propaganda política mesmo, né? De repente pessoas que não são bonitas começam a aparecer bonitas e bacanas. Photoshop. Photoshop, exato. É um Photoshop fodido, né? Agora, meu irmão, ainda em 1793, se você acha que essa história estava sangrenta, vai começar o reino do terror, ou a fase do terror, ou simplesmente o terror, ou no Rio de Janeiro, o terror choque de monstro. Como é que... Ah, eu tô tentando, o Dudu tá quieto, choque, pô. Choque de monstro? Isso aí é pro Nerdcast dos velhos, né? É o seguinte, cara, essa história toda da guerra contra a Áustria, Prússia, Inglaterra bloqueando os mares, todo esse tumulto, os caras criaram, em abril de 1793, uma parada chamada Comitê de Segurança Pública. Como é que é em francês? Comitê de Segurança Pública. Que era basicamente, acabou se tornando um grupo de umas 12 pessoas, uma dúzia de pessoas, que regiam a parada com poderes ditatoriais, maluco. maluco. É, e aí começa essa fase bizarra e muito mais sangrenta. É, você tinha dito um negócio lá no, na morte do Mahan, que ele teria pedido uma lista pra mandar aquela galera pra guilhotina. Vale a pena lembrar que essa galera, nesse momento, eles mexeram nas leis, né, no Código Penal e tudo mais, pra agilizar as execuções, né? Exato. Você não precisava mais ter grandes provas de revolta ou de subversão pra mandar alguém pra execução política, né? Qualquer denúncia já valia qualquer parada. O cara perder a cabeça. E não tinha que provar, e não tinha que provar nada. Porra nenhuma. Isso a gente vê em diversos estados ditatoriais, né? A Gestapo tinha coisas assim, você não precisava ter prova pra denunciar ninguém pra Gestapo. Nas ditaduras militares aqui da América do Sul, em vários momentos futuros, né? Era tipo assim, você tá comendo um foie gras com teu amigo ali na esquina. Tomando um pinot no ar, que eu não sei se harmoniza, mas rima. E aí o amigo, ainda com a, meio com a, mastigando ainda a carne e tal, com a boca cheia, fala assim, e essa revolução, hein? Aí você, não tá muito saco de conversa de política, você fala assim, Aí o cara levanta, talheres no chão e fala assim, esteja preso inimigo da revolução. É. E você ia pra guilhotina, cara. Ou pior até, o cara chegou na irmã do outro, o cara não gostou aí. O cara aqui é contra a revolução. Exatamente. É? E aí, cara, merdão, aquela guilhotina subia e descia sem parar, maluco. Essa época foi o seguinte. Graças à Concórdia, aí sim. E essa época, lembra que a gente falou que o trio de ferro ali era o Danton, o Marat e o Robespierre, né? Sim. Com a morte do Marat, deveria ser o Danton que assumiria. Mas ele foi considerado muito moderado e ele foi meio que expulso do partido dos jacobinos. Mesmo porque o Celton é que faz sucesso mesmo. Cara. Porra, cara. Ô, Dudu, me ajuda aí, cara. Essa foi saída do ego, né, mano? Tô tentando, cara. Meu amigo, tô meu amigo aqui, cara. E aí foi o Robespierre que se tornou o líder mesmo dos jacobinos. Exatamente. E aí, meu irmão, começa a dar virada pro lado negro. O cara começa a virar o Darth Vader. Isso. Porque ele primeiro contra... Olha só, ele era contra a guerra, ele era contra a pena de morte, ele era contra matarem o rei, e agora o cara era o chefe, tipo assim, era pelo menos a figura mais importante ali do Comitê de Segurança Pública, que tava mandando nego que espirrava torto pra guilhotina, cara. Ele gostou de ele sangue, ele matou até o Lavoisier, cara. É sério isso? É sério, foi guilhotinado. Caralho. Lavoisier? O Lavoisier? É. Ou aquele, nada... A natureza... Pai da química. Tudo se transforma, é isso? Exatamente. Ele foi pra guilhotina nessa? Eu não sabia disso, não. Foi. Caraca, mano. Eu não sei se você tá zoando ou se tá falando sério. Você tá zoando, mano? Lavoisier foi morto porque ele vendia tabaco adulterado. Durante a Revolução Francesa... Aí é justo. Aí é justo. Isso aí é a putaria da porra, cara. Depende com o que ele adulterava, né? Até a igreja, maluco, virou inimiga do Estado. O nego saía tirando placa de rua, que era Rua Santa, alguma coisa. Qualquer que tinha santo no nome, tirava a placa de rua. Tirava um símbolo religioso. Mudaram o calendário, mudaram... Caraca, nego... Exato, bem lembrado. Né? Então, nego, tô na piração que mudaram o calendário. Criaram um calendário novo, onde o ano 1 era o ano do início da República. Revolução. Caralho, cara, olha isso, cara. E os meses... Ele chegou a desenhar uma nova religião, não foi? Era o culto da razão. E o Robespierre ia nos festivais do culto da razão, que eram todas ideias racionalistas e ateias e etc. E ele usava um hobbies brancos e tal. E o nego fala assim, que esse cara pirou, maluco. Então, e nego fala muito do terror da Inquisição, dos religiosos e tal, não sei o quê. Nesse caso, era ateu, não tinha nada a ver com religião, e matando como se não houvesse amanhã, né? Mas ele se criou com uma figura meio acima do mundano, né? Ah. Ele começou a ter as ideias malucas assim. Louco. Ele, aquele termo lá da República da Virtude dele, né? Onde o Robespierre falou num discurso: terror sem virtude é fatal. Virtude sem o terror é impotente. Olha a frase do maluco. Olha o nível de piração do cara. E a frase que eu falei na abertura também é do Robespierre. A França não precisa de juízes. Precisa de mais guilhotinas. A ironia é o próprio nome deles, né? Que ele era tido como incorruptível. Essa é a grande ironia Exatamente, da coisa. Exatamente, né, cara? Que sinistro isso. O Robespierre mandou passar rodo em geral. Lyon era um cenário ali de antirrevolucionários, um monte de gente executada simultaneamente. No oeste da França, um monte de membro do clero antirrevolucionário levava um barco pro rio, amarrava todo mundo, jogava todo mundo no rio, até os caras se afogarem. Mas... É, pensa assim, uma época isso... boa pra se ter uma empresa de guilhotina. Mas não era uma época boa pra se ter uma empresa de chapéu, né? Isso tudo, as decapitações, as execuções, o povo aplaudia, adorava, né? Porque o povo mesmo tava achando ótimo. É, mas na hora que ele começou a matar a galera do clero, aí dividiu opinião, né, cara? Porque... é aquele negócio do culto da razão, ateu e o caralho, que a igreja era culpada. Tinha uma, de pô, você tem uma França milenária. Sim, aí. Sim, divide, divide, com certeza. E aí, né, assim, as pessoas começaram a olhar pro Robespierre e falaram assim, tá, né, passando os limites aí, né, cara? Tá difícil. E aí, o que acontece? O Robespierre vai fazer um discurso na convenção, e ele insinua que ele tem uma lista nova de traidores. Outro erro, né? E ele fala que os traidores estão aqui, ó, entre nós. É. Seu bando de filha da puta. Aí dá um beijo em Judas. Ele falou, meu irmão, amanhã eu vou divulgar essa lista e vai todo mundo perder a cabeça nessa porra. Aí tirou a espada, mas não usou. Chegou, né? Chegou no limite. Então no dia seguinte ele nem chegou a divulgar a lista. Prenderam ele, né? Claro, a galera boa. Mas antes disso ele tinha um pessoal mais radical do que ele, que era, se não me engano, o Heber, que era a extrema esquerda, e tinha o Danton, que suportava os mais moderados ainda. Uhum. E ele, pra apaziguar, ele mandou matar os dois. Mandou matar o extrema esquerda e mandou matar o extrema direita. Era um ensaio de um ditador, né? Ele tava realmente... Sim, tomando... ele tava, então, tava se até falam que ele venceu, mas ficou isolado. Uhum. Sim, sim, não dava, né? Então, o que aconteceu? No dia seguinte, o cara foi preso, chega dessa porra. Então, e aí é por causa disso que ele não se salvou. Porque ele foi preso e ele apelou pro povo libertar ele. E aí quem podia libertá-lo tava morto. Uhum. Que era justamente esse Heber, né? Que era a ala mais... Como é que chamam os Hebertistas? Caralho, esqueci agora. Paralamas. Boa! Porra, Eduardo! Força, Dudu! No Twitter, com hashtag. Bom, mas eram esses caras que podiam... salvá-lo, mas ninguém moveu uma palha pra... Não, mas ele chegou a ser resgatado no dia seguinte. E foi resgatado lá pelos aliados dele, mas aí acharam o cara. É, mas ele já tinha sido decretado como inimigo do Estado. Sim, sim, ele sim. Ele já sim. tinha sido criminoso. Sim. Mas então, quem pegasse ele de volta, ia matar... à vista, né? Sim, não, então, mas ele fugiu, a galera recuperou ele, e aí acharam ele de novo. Quando acharam ele de novo, um cara que tava com ele se jogou pela janela, o outro deu um tiro na cabeça, e ele também deu um tiro na cara. Só que esse tiro não matou ele, né? Foi aquele tiro, foi o tiro irônico, né, que... Tiro irônico? Tu dá um tiro na própria cara e já verá chama de tiro irônico. Não, irônico... Não, não, vou te falar por que é irônico. Porque o tiro fudeu a mandíbula dele, e ele não conseguia mais falar. O grande orador da Revolução Francesa, o cara que conquistou milhões com seu oratório e tal, ele não conseguia mais falar depois desse ato. Eu chamo de tiro Tyler Durden. É, foi exatamente isso. Caralho, será que ele foi matar o Tyler Durden, cara? Que tava... Caralho, Tucano! O cara ficou evil! Puta que pariu! Só que o Tyler Durden não é evil, né, cara? Não, imagina. Só porque ele quer destruir os prédios. Só os prédios. Ficar prédio de crédito. Só prédio. Foi de noite, não tinha ninguém. Caralho, o Robespierre tinha um Tyler Durden, cara. Ele só conseguiu se livrar do... Não. E aí, bom, aí prenderam ele e o fechamento de toda a ironia é que esse cara, que era o grande revolucionário, a figura iluminada da revolução no início, que se tornou o Darth Vader, que mandou tanta gente pra guilhotina, acabou ele mesmo sendo guilhotinado, né, cara? É bizarro. É uma história... É o que diz a história, né? De filme, cara. A primeira faz tchan. A segunda faz tchum. Tchum. Daí você vai ter o diretório sendo formado em 1795 e vai marcar a última fase daí da Revolução Francesa, que vai ser o período dos girondinos no poder. Né? Então, de volta, né? De volta ao poder. Isso. Então daí, detalhes assim, eu não sei dizer. Os girondinos, só pra dizer, é a burguesia, né? Mas a galera da alta burguesia, né? Isso. Então a gente tinha duas ameaças aí. Uma ameaça era a volta da aristocracia, por um lado, que eles, os girondinos temiam também que voltasse a aristocracia, e por outro, eles também temiam o sans-culotte. Então, os girondinos temiam a extrema-direita, vamos dizer assim, que era a galera mais aristocrática, e também temiam a extrema-esquerda, que era o sans-culotte. Então, uma figura que via aí pra mudar isso foi justamente Napoleão, né? Que era um general que já tava, nessa época já tinha aparecido e tal, e aí representou esses setores da alta burguesia aí. Até porque nesse momento teve uma outra coalição, né, externa da Inglaterra, com a Rússia e tal, e botou pressão militar de novo em cima da França, né? Porque deu espaço e Napoleão surgiu. Sentimento que começa a sondar toda a França, né? Rondar toda a França, é que tá uma zona, isso aqui já foi longe demais, então a gente quer voltar à ordem de novo. Por isso que Napoleão vai ser bem recebido, né? Ele vai estar voltando de campanha, precisa botar alguém no poder, existe uma resistência contra os girondinos também por boa parte da população, e Napoleão agora tá ganhando uma força absurda. Na verdade, o Napoleão tava preso, né? Nessa época. Tá preso nessa época. Ele chegou a se destacar como militar, tal, ganhou notoriedade. Por conta da amizade dele com o irmão do Robespierre, ele foi associado aos jacobinos e ele ficou em prisão domiciliar. Uhum. Só que ele era o cara de artilharia. O cara bom na matemática. E aí teve uma revolta de popular contra o diretório. Eles iam invadir o Palácio das Tulheiras. Rapidão, o diretório era uma galera, uns 5 caras que tinham poder executivo e eles eram reeleitos a cada tantos anos, é isso, né? Isso. Uhum. E aí, nego, quando estão pra invadir as Tulheiras lá, fala assim, aí chama o baixinho de volta. Uhum. E aí ele fala, bom, eles me tiraram do exército. E agora eu tô me pedindo pra voltar, agora eu vou voltar com mais força, né? Uhum. E aí ele massacra esse levante, né? Ele bota os canhões ali na frente e manda um strike na galera. Isso. E aí já tá entrando no Nerdcast de Napoleão agora. Exatamente. É o começo do Nerdcast de Napoleão. Exatamente. Então nessa zona também que tá na França, com toda a questão do diretório e todas as repercussões da Revolução Francesa, a lógica, o sentimento que tem é mais ou menos essa galera que hoje tá pedindo para os militares intervirem, sabe? Para organizar a casa. Só que numa situação um pouco mais séria, né? Do que realmente pedir para os militares intervirem. Essa galera, na verdade, são 3 ou 4, né? A parada que é tão conseguiram assombrada. Mover milhões, né? Uhum. Porque a Revolução Francesa, cara, ela exemplifica muito aquela frase que eu falei, de que o cagaço é a maior força da humanidade, né? A cagaço é que move... Porque tudo aconteceu porque sempre umas pessoas tinham medo de que isso ia acontecer ou daquela situação pudesse ocorrer, e aí os outros vão tomando ações em cima disso. Né? Uhum. Mas sem dúvida, acho que o que eu acho que é a grande lição da Revolução Francesa é que mudar o mundo é difícil pra caralho. Sabe? Então, no fim das contas, o Edmund Burke, lá, quando escreve o seu livro lá, Considerações sobre a Revolução Francesa, que é uma carta, na verdade, em 1790, logo depois da Revolução, primeiro ano da Revolução, e ele é super contra, ele diz assim, ó, é ser muito leviano achar que você vai conseguir mudar o mundo do dia pra noite, né? Construir com as próprias mãos alguma coisa de uma tradição do zero. Mesmo porque logo depois da Revolução veio o Imperador, cara. Isso. Então é discutido até hoje. Será que o Napoleão, ele consolidou a Revolução ou ele cagou a Revolução e refez tudo, entendeu? É o fim da Revolução, né, cara? Você não tem mais a República. Porque é o que a gente falou lá no outro... É uma nova ordem diferente da antiga, mas... Você fez uma revolução que não foi uma revolução de um ano ou dois, uma revolução de vários anos, pra você conseguir acabar com o poder absoluto. Sim. E aí você chega e bota um cara que, além de ser rei, ele é imperador e ele é o deus na terra e ele faz o que ele quiser, velho. É, exatamente, cara. Montou tudo. Mas ele mantém praticamente todas as reformas que foram feitas, inclusive de questão de impostos e tudo, né? Então, foi bom. Os franceses amam o Napoleão. Amam mesmo. Pelo menos todos os franceses que eu conheci adoram. Os não, italianos não tem, odeiam. Não tem por que odiar, porque a gente já falou isso também, que, até nesse Nerdcast, que na verdade tudo começou com, com os outros reinos tentando invadir a França pra colocar de volta o antigo regime. Sim. Napoleão, a princípio, tava defendendo a França, né? Exato. Porque a gente tá falando também, como a gente começou falando no começo, Alexandre, essa parada política, né? E que realmente, depois o Napoleão veio tomar um poder quase absoluto, depois que acabou a Revolução. Mas o que a gente não pode esquecer é a questão econômica aí, porque apesar de tudo que aconteceu da Revolução, apesar de ela ter, teoricamente, aí alguns pensam fracassado, foi a consolidação de um novo poder, da burguesia. Que foi, né, se espalhar pelo mundo inteiro, né? A partir daí, né, o capitalismo ganhou essa força toda, e é por isso que a Revolução atingiu o mundo inteiro, né? Porque essa nova ordem, né? O capitalismo, a burguesia e tudo mais. Então, não é talvez só a questão do absolutismo, mas tem uma coisa muito maior, uma nova ordem, uma coisa muito maior aí. Então, por isso que o sentido da Revolução é mais esse também, né? Não é à toa que a gente, no estudo da história, as pessoas dividem uma era na isso. Revolução Francesa, a era moderna para a era contemporânea, né? Isso aí, não foi só a figura do poder do Rei Sol que acabou, mas foi toda essa modificação social e tudo mais, uma nova classe entrando aí. Quando é que você ia imaginar que os caras de terceiro estado, que a gente falou no início, iriam, né, chegar ao poder, ou iriam provocar toda essa revolução? Então, por isso que ela é bem relevante e continua sendo, sem dúvida nenhuma. Mas depois volta o rei Luís XVIII também, e daí fica aquele sentimento de, pois é, né, voltou o rei. Ah, eu sei bem como é que é isso. Não, mas isso... mas nunca é a mesma coisa, mas né? Mas o rei não nunca quer dizer... Nunca é igual, pois é. Nunca é igual. Ele muda os mitos. O cara já não tem mais aquele ar de intocável, né? Não tem. Não, e as forças econômicas, é isso que eu tô dizendo. A coisa se quebrou, o poder do cara se quebrou, né? Não só na França, pode voltar, né? Depois, inteiro, mas não é mesmo. No mundo inteiro, a monarquia agora se vê ameaçada pelo poder do povo. É porque o povo, da burguesia. A monarquia deixa de ser intocável porque ela é divina. Só passou a cagar pra isso. Tanto que na própria Inglaterra, que tem uma super tradição monárquica também, a Revolução Francesa vai ter muita gente lá que é contra a monarquia nesse período também, né? Vai ganhar um momento lá também. Mas ela nunca cai como um todo, porque a crise econômica nunca foi igual na Inglaterra do que não, na França. Não, nunca foi. E o poder já é mais dividido lá mais tempo. E hoje em dia a família real gera mais lucro do que despesa. Há controvérsias, né? Com visita, venda de colherzinha de chá da rainha, foto da rainha, essas porra toda. Há controvérsias nessas contas, mas de qualquer maneira... Se eles fossem mais malandros, então, na França, eles vendiam as peruquinhas de Luís XIV. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.